se faz presente nessa noite aqui. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé para que nós exaltemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Deus maravilhoso.

vamos fazer igual o pastor fala. Como nós vamos responder a isso? Louvando ao Senhor em todo tempo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós vamos louvar a Deus, terminando o culto desta noite. E depois as pessoas que deram o seu nome para o teatro, eu vou.